de todo entendimento do seu coração. Pois a nação escolhida está em suas mãos. Desde o princípio, o povo escolhido por Iá, todo remanescente, é hora de acordar. Desperta tu que dorme, ele veio te buscar. Derramou seu sangue por mim e por você. O único digno de todo louvor, pode crer. É muito fácil falar, mas o difícil é viver. Anunciar seu nome verdadeiro não é pra qualquer um. Tem que fazer parte do seu projeto. Andar pelo caminho certo, que é estreito, mas correto. E a Oxum é a principal pedra de esquina. E todo aquele que nele crê não será confundido. Tem abrigo garantido, bem garantido. Orai pelo Shalom de Ashuru sem guerra. É o retorno do Adonai, único caminho de vida eterna. Sendo rico se fez pobre, ele se fez pobre e mostrou a sua dor. Que te dá a vida eterna. Quer vir andando nela, pode vir, seja bem-vindo. Acompanhe este povinho que se encontra lá em Tito. Eles estão indo pra Nova Ruxalai, encontrar com Yahushua, o Messias, nosso Pai. Vai na caminhada, vai, aproveita. O fim desta estrada está perto, logo chega. Não olhe para os lados, não olhe para trás. Olha para frente e acompanha o Adonai. Mano, estou espremido, eu sei, eu também tô. O caminho é estreito e a Oxua avisou. O mar de Apocalipse estava ali e a gente viu. Aqueles que ficaram no caminho desistiu. Entraram pela curva, escorregou, entrou no cano. Deram mais ouvido pro atrevido, pé de pano. Quem estava descalço, pisou em pedregulho. Outros iludiram, tropeçaram no orgulho. Continuo andando com Yahushua do meu lado, feito dois soldados combatendo o pecado. Incansavelmente, com sede de justiça, indicando a via fluvial de água limpa. Queira conhecer o som de muitas águas, que transmite o nome verdadeiro Yahushua. Ezequiel 36, versículo 23 ao 28, afirma que o Criador Yahushua virá resgatar de todos os quatro cantos da terra o seu povo que chama pelo seu nome verdadeiro. Yod Yevavieh, Yahweh, YHWH, é o tetragrama do hebraico, aramaico, arcaico, é o retorno à língua original que o Pai nos ensinou. Hoje em dia, grupos de vários estilos musicais falam em revolução, só que revolução sem raciocínio não é revolução. De que adianta o grupo crescer e andar lado a lado colado com o sistema? Principalmente o espiritual. Muitas vezes você bate contra o sistema mundano, mas está coligado com o sistema espiritual. Todos que tiverem dom, louvai ao Criador. Só que louvai da forma correta, senão é sacrifício de tolo. Se não for por ignorância, é sacrifício de tolo. Tá ligado, irmão? E a Oxua é o caminho da verdade